Diga, mano, estou chegando no pedaço, com ousadia pra deixar o meu recado. Você que era um instrumento do Senhor, caiu no laço, mentiroso, enganador. E hoje vivo aí como fugitivo, acusado, rodeado de falsos amigos. No pecado vem buscando mil respostas, dando passos largos pro caminho da derrota. Deixe seu orgulho de lado, ele só te afunda na lama do pecado. Reconheça que você errou, peça perdão e se humilhe diante do Senhor. Os humilhados serão exaltados, todos os seus pecados serão perdoados. Você vai voltar à santa presença do Pai que te espera com muita paciência. Por isso volte à casa do Senhor. Por isso volte à casa do Senhor, vem, vem. Por isso volte à casa do Senhor. Por isso volte à casa do Senhor, vem, vem. Pai, hoje me arrependo de todos os pecados que eu estou vivendo. Sei que filho não posso ser chamado, me considere como um dos funcionários. Percebi o erro que cometi e nunca mais quero ficar longe de ti, não, não. Percebi o erro que cometi e nunca mais quero ficar longe de ti, não, não. Por isso eu volto à casa do Senhor. Por isso eu volto à casa do Senhor, oh, oh. Por isso eu volto à casa do Senhor. Por isso eu volto à casa do Senhor, oh, oh. Deixe seu orgulho de lado, ele só te afunda na lama do pecado. Reconheça que você errou, peça perdão e se humilhe diante do Senhor. Os humilhados serão exaltados, todos os seus pecados serão perdoados. Você vai voltar à santa presença do Pai que te espera com muita paciência. Por isso volte à casa do Senhor. Por isso volte à casa do Senhor, oh, oh. Por isso volte à casa do Senhor. Por isso volte à casa do Senhor, oh, oh. Meu irmão, volte pra casa do Senhor, porque Ele te espera de braços abertos, louco pra te receber. Filho, Jesus te ama e te quer muito bem. Por isso volte, vem pra casa do Senhor. Jesus, Ele te espera de braços abertos. Vem. O Pai te espera de braços abertos. Vem pra casa do Pai, agora.